tão belas, tão puras. Por certo não há. São noites de trovas, de beijos, de juras. As noites de cá são noites de trovas, de beijos, de juras. As noites de cá. Iniciei em Lisboa, na Itália famosa. Tais noites não há, são noites somente da pátria formosa, do índio Goiás. São noites somente na pátria formosa, do índio Goiás. As noites goianas são claras, são lindas, não temem rivais. Goianas traduzem doçuras infindas, as noites que amais. Goianas traduzem doçuras infindas, as noites que amais.